meu pior erro foi trair você. Eu não pensei que isso pudesse me fazer sofrer. Abro o meu Insta aqui no celular, vejo uma postagem há 2 minutos. Você e ele na mesa do bar. Meu Deus do céu, será que isso é justo? Pra parar de sofrer, pra parar de sofrer. Penso em bloquear, mas dá uma vontade de ver. Começo a chorar e o meu refúgio é beber. Penso em bloquear, mas dá uma vontade de ver. Começo a chorar e o meu refúgio é beber. Pra eu beber e te esquecer. É mais uma da firma, repertório novo de Garcia, Saúde Produções, Portal do Arrocha. Foi trair você e eu não pensei que isso pudesse me fazer sofrer. Abro o meu Insta aqui no celular, vejo uma postagem há 2 minutos. Você e ele na mesa do bar. Meu Deus do céu, será que isso é justo? Pra parar de sofrer, pra parar de sofrer. Penso em bloquear, mas dá uma vontade de ver. Começo a chorar e o meu refúgio é beber. Eu penso em bloquear, mas dá uma vontade de ver. Começo a chorar e o meu refúgio é beber. Eu penso em bloquear. Pra eu viver e te esquecer.